Quando ela chega para o baile de vestido da Ed Head, ela é tipo paniquete, destaque na capa da Sex. Poderosa, maravilhosa, Onipass incomoda, Onipass incomoda. Enjoada da mente blindada, só bebe tequila e chandonata. Essa mina é chapa quente, é bandido experiente. Entra em cena, rouba a cena, no Camaro ela cena, no Camaro ela cena. Tênis galo, tênis sem, pode chamar que eles vêm. Tá causando zum zum, tá no giro de R1. Ela é top, ela é top. Só gosta de andar na moda, só gosta de andar na moda. No pulso alto flash, ouro 18 culás. Tem a money black bull, o perfume é 2&2. Entra em cena, rouba a cena, no Camaro ela cena, no Camaro ela cena. Banda Charada, o segredo foi descoberto. É ou não é isso aí? E não é não, é o meu Deus. Quando ela chega para o baile de vestido da Ed Head, ela é tipo paniquete, destaque na capa da Sex. Poderosa, maravilhosa, Onipass incomoda, Onipass incomoda. Enjoada da mente blindada, só bebe tequila e chandonata. Essa mina é chapa quente, é bandido experiente. Entra em cena, rouba a cena, no Camaro ela cena, no Camaro ela cena. Tênis galo, tênis sem, pode chamar que eles vêm. Tá causando zum zum, tá no giro de R1. Ela é top, ela é top. Só gosta de andar na moda, só gosta de andar na moda. No pulso alto flash, ouro 18 culás. Tem a money black bull, o perfume é 2&2. Entra em cena, rouba a cena, no Camaro ela cena, no Camaro ela cena.